parece com anjos conversar e os mistérios pudesse revelar. Se eu pudesse montanhas transpor, que valeria sem ter amor? E ainda que entregar meu próprio corpo a queimar em pão seria e sem valor. O amor é Jesus, ele é vida em mim. Eu não posso explicar esse amor, não tem fim. Esse amor é bondoso e gentil, não se ufana e nem mesmo é hostil. Se alegra com a verdade, demonstra sinceridade, suporta tudo com fé. Esse amor é Jesus, que não existe.